na identificação, deixa aqui chegada para o Médio 1 para o nível 050. Para definir uma, informo que são 1-0 fechada de vida obra e o pouso é de zona pista 1-7. O que solicita a aproximação do ILS que circula para a pista 1-7 ou prefere de operação para a final de obra de 1-7? Sim, porta aérea 2561. De operação para a final de joga de som no 7, com a esquerda para o 055, do limite a radial 330 do VR Salvador, desce para 2010, a gente vai se metronizar no 0. segurou na transmissão elétrica. Okay, a nossa intenção é sair pela Lima direto para a fazer esse cruzamento pelo pátio, porque não tem como passar dois tramos aí na centerline do pátio 1, ok? Agora 2561 no propósito de cancelamento do ANSR. Agora 2561 no completa a curva direita para o 1060. Curva direita 1060, 2561. 1662 pode prosseguir o taxa 100, taxa de Lima, deixando. Mantendo por tanto, o taxa sem mais. Vou solicitar que o posto era falso deck de caminho, liberar que é deck. Pra ser menor, não. Então, é... Você é 2561, não foi? Torre Salvador, você é 2561, no final ou no 7? No 7 pro ponto? É, negativo, vai entrar na perna do vento e se aproximar novamente. Autorizado até 200 pela esquerda ou pela direita, a critério do comandante, que for melhor, reporte estabilizado sinal 17, baixar travado. Sempre autorizado para o vento, pode realizar pela esquerda, reportará estabilizado no final da 17, baixar travado 250. para a direita via Taxi Quebec, na sequência Mike e Lima, reporte para ingresso do Pátio. Via 224, alinhar e manter pista 31. iniciando pela Ansei de Lima. Quando espera, é ponte nosso para a decolagem. 4, 5, 0 milhas no teste do Salvador, inicialmente mantém o 190, seja encarregado encerrado. Toma controle, para fazer a frequência 1202-3 e solicita o tipo. 8 autorizado, vai ter assistido. 8, completa pela direita pela 075, reposta 18 com a pista para cancelamento. É 258, plano cancelado 0302, deixa para 150010 e chama a torre frequência 118 do sistema de cima. Em 2228, estamos contra o registro, frequência 128 do sistema 8 até 9200. Missão 7 está autorizado, base final e pouso dentro 070 graus 109, 809, 0258. autorizado o partiu do portão 7. Passarei do G262, completa a curva direita pro 1130. 3602, 3602, curva aqui na direita, chama a torre, pretensão 118, deixa eu falar. 3602 para a direita, 3295-2222. Identificação, deixa para 2010, registro de altímetro 009, chegada do Brasil. Oi, Salvador, boa parceria do 2222, 3460 pela direita, para encaixar na final da 17. Prezado, confere 360, no final 7 pela direita, baixar para lá, 270 graus, 109, altímetro 009. Autorizante, eu acho que é o final 2222. Seria o problema?